Capítulo 7 de Apocalipse, lembra? Capítulo 6 começa a desvendar os selos. Os selos, eles são como que revelações daquilo que Deus está para fazer na Terra. Cada selo desvenda uma ação que vem do céu sobre a Terra. A gente já entra no capítulo 7 vendo esses quatro anjos. Quatro anjos poderosos, um para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. Esses anjos estão preparados, esses anjos estão a postos, cada um no seu posto, e eles estão como que segurando os ventos. Esses ventos são de tempestade, esses ventos são de juízos de Deus sobre a terra. E é dito ao um outro anjo surge no cenário e diz para esses quatro anjos: não danifiquem a terra, não deixem os ventos, continuem segurando os ventos. Esses anjos não devem permitir que esses juízos venham sobre a terra até que os salvos, o povo de Deus, os cristãos, sejam selados devidamente salvos. Mais uma vez, no livro de Apocalipse, temos o uso de números simbólicos. Como todos os números em Apocalipse são simbólicos, eis aqui mais um número simbólico: 144 mil. Sendo que esse livro foi escrito para a igreja de outros povos, não tem preocupação com os judeus nesse caso. Esse é um símbolo da igreja. 12 é número de governo. Eram 12 tribos de Israel, são 12 apóstolos. O número dos 20, dos anciãos é 24, que são 12 referentes ao Antigo Testamento e 12 referentes ao Novo Testamento. Tudo isso símbolo da igreja, da plenitude da igreja. E temos aqui mais um símbolo forte da totalidade da igreja. Totalidade. 144 mil, número completo, fechado, nenhum. Um a menos, nenhum a mais, o número definido, 144 mil. Então, referência clara ao povo de Deus. Isso é, da perspectiva celeste, esse é o número completo, 144 mil. Da perspectiva terrestre, no mesmo caminho, uma multidão inumerável que ninguém consegue contar, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Que coisa curiosa. Então, do ponto de vista de Deus, perfeito, completo, não falta nenhum. A igreja do Senhor. Do ponto de vista terrestre, vemos a grande multidão celebrando diante do Senhor. Sabe como os testemunhas de Jeová interpretaram isso? Os testemunhas de Jeová é uma seita. Tem muitas heresias, muitas. Mas uma delas é que só 144 mil seriam salvos. Eles acharam que esse aqui era um número literal, que tinha que ser interpretado literalmente. Portanto, julgaram que só 144 mil seriam salvos. O Russell, que é fundador do Testemunho de Jeová, ele era um adventista, a princípio, depois fundou a sua igreja. Esse tal de Russell, ele nunca imaginou que a igreja dele pudesse crescer tanto e passar dos 144 mil. E passou, porque senão já vai no mundo inteiro. Então, a primeira coisa que ele pregava. Agora, como ele vai resolver? É aí que eu vou chegar. Escolha, sorteio. Primeiro ele dizia: só 144 mil são salvos. Quando entre os testemunhos de Jeová já tínhamos muito mais do que 144 mil, ele falou: estamos com um problema sério, como é que eu vou continuar crescendo, pregando e tal? Aí ele inventa uma outra heresia. Aí ele diz: bom, 144 mil são salvos para ir para o céu. Aquela grande multidão incontável representa os que vão ser salvos para ficar na terra. É uma heresia, um paraíso. Uma das revistas do Testemunho de Jeová é assim: o paraíso terrestre. Eu já vi. Essa é uma das primeiras revistas que você recebe quando você faz discipulado no testemunho de Jeová. Por quê? Porque eles já estão te propondo a terra. Não. E não o céu. O céu já está fechado. O céu já está fechado, você não tem mais esperança. A gente vai querer a terra, mas a terra já está muito bom. Eu já tá na vila, brigar. Terra, terra, país, nada menos que o céu. Tem a área VIP, né? Área VIP para os 144 mil, os demais. Então faz uma discriminação. E tem outras interpretações mais literalistas, os dispensacionalistas. Eles interpretam isso assim de maneira literal. Tudo é literal. Cada número do Apocalipse é literal. Acham que são judeus. Não, não tem nada a ver com judeus aqui. Esse aqui é o Israel de Deus. Tem o livro de Gálatas, o livro de Hebreus. O que fala Gálatas e Hebreus? Fala que a igreja substitui Israel como povo de Deus. Como povo. Por quê? De fato, o povo de Deus é aquele que tem o Messias, o Cristo. O povo de Israel tinha promessa, mas chega um prometido e eles fazem pouco caso dele. Mãe? Mãe. Vem para os que eram seus e os seus não o receberam. Por conta disso, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, a igreja, ela é composta por judeus crentes e por gregos crentes, brasileiros crentes, iraquianos crentes. E judeus? Judeus crentes. Aliás, os não, há, não há nenhuma distinção. Nenhuma distinção, né, absolutamente. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Dizer que são coisas que eu ouvi. Eu sei. Que é a hora de eu, certamente, de eu questionar. Você deve fazer isso. Até esses 144, que no fim Deus vai lá na Armagedon. Porque dois não passaram pela morte, o Enoque e o Elias. Então eles viriam como um mensageiro e como assim um bem para salvar os judeus. Aonde está isso na Bíblia? Não sei, estou procurando até agora. É do livro de Apocalipse. Eu estou no capítulo 7. Eu tenho um estudo que eu escrevi sobre as duas testemunhas. Isso ficou na minha cabeça. Porque tem fundamentos pela palavra. Enoque foi arrebatado. Foi. Elias também. Elias também. E jogou a capa que sim, pegou. Mas só que Elias já veio. Jesus falou que Elias já veio. Só deu os evangelhos. Jesus falou. Elias já veio, era João Batista, e fizeram dele com ele o que queriam. O Elias vinha preparar, quando a promessa de que o Elias viria, ele vem preparar, ele é a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. O que fazia João Batista? Ele estava no deserto. Então, não estou falando. Mas eu estou falando do Elias profeta. Mas é dele que eu estou falando também, é João Batista, é Elias o profeta. Então, não estou entendendo. Mas não é a encarnação. Não é, não, existe. Eu sei. Ele vem no Espírito, por isso que tem que interpretar a palavra. Ele vem no Espírito de Elias. Ele não vem reencarnado, nada disso. Ele vem no Espírito. Ele é aquele que cumpre a profecia. Ele é o profeta. Elias inaugura, só para você ter um lembro. Elias, ele é pioneiro na escola profética em Israel. O que é profeta? Temos um grande profeta em Israel, que é o Moisés. Mas Moisés, ele é o legislador. Ele é conhecido muito mais como legislador, aquele que deixa a lei, do que necessariamente como profeta. Por quê? Porque o papel do legislador foi trazer a lei de Deus, estabelecê-la e organizar a nação. O problema é que a nação se desvia. A nação, de tempos em tempos, o povo de Israel teimou em desobedecer a Deus. Surge a figura do profeta. O profeta vem em Israel e se levanta para trazer, digamos assim, promover uma restauração do povo, da fé do povo, fazer com que o povo volte e se arrepende, chamar a atenção do povo. Vocês estão pecando contra Deus, vocês estão fazendo isso de errado, vocês precisam se arrepender. E há juízos e sentenças que eles estão prognosticando caso não haja um arrependimento. Os profetas têm o seu papel. Quem é o precursor? O profeta por excelência que inaugura essa cadeia de profetas, inclusive uma escola profética, é Elias. Quem termina essa cadeia de profetas é João Batista. É muito interessante observar isso. todos com o mesmo propósito de mostrar a vinda de Jesus. E um começou no deserto. Elias, no deserto, num riachinho, e ali como profeta no meio de uma nação pagã, que ninguém, né, desafiando os profetas de Baal, desafiando toda uma religiosidade que era pagã, idólatra e tudo, uma guerra, um conflito, surge João Batista. Qual é o contexto? Os profetas de Baal estão lá dentro do templo. Os profetas de Baal estão tomando conta da religiosidade judaica, né? O templo está cheio de comércio. Aí coisas horrendas que estão acontecendo. Bom, surge João Batista. Não é diferente. No deserto. Né? Não é muito diferente. Mas ele surge no deserto, ele surge com roupas bem grotescas, ele comendo mel silvestre, gafanhoto. E batizando e chamando arrependimento, e ele é a voz do que clama no deserto. Diz o autor de Malaquias, o profeta Malaquias, esse é o último capítulo de Malaquias, porque só lembro de Malaquias para falar de Disney, né? Mas tem essa. Malaquias anuncia, você só lê o capítulo 4, os últimos, ele fala assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei o meu servo, o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para promover o arrependimento. Ele é a voz do que clama no deserto, que tinha mensagem de arrependimento, arrependei-vos. Está percebendo? Então, esse já veio. Aí sobrou só Enoque. Mas onde é que estava que Enoque tinha que voltar? Em nenhum lugar. Bom, as duas testemunhas do livro de Apocalipse, a gente vai chegar lá, mas só vou adiantar, elas são claramente identificadas. Elas são o Novo e o Antigo Testamento. Elas são os 24 anciãos. Outra coisa, esses 24, quem são? São a igreja. A igreja, os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus. 12 representantes da tribo de Israel, das tribos de Israel, do povo do Antigo Testamento, e 12 representando os apóstolos, 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, representação, 24 anciãos representam, vejam, eles estão vestidos. Os 24 anciãos estão vestidos como? Vestiduras brancas. Essa grande multidão está vestida como? Vestiduras brancas. Quem recebe vestidura branca naquelas cartas? Vocês vão receber vestiduras brancas nas cartas das igrejas. Quem é que recebe coroa? A igreja. Né? Recebe a coroa e tal. Eles têm coroas também. As testemunhas também têm as coroas. Os 24 anciãos também têm as coroas que eles depositam aos pés do Senhor. Vestiduras brancas. Coroas depositadas aos pés de Deus, que representa a igreja. Então a igreja é representada pelo número 24, pelo número 12, pelo número 144 mil e por essa multidão que tem. Perceba? Então é tudo para simbolizar a igreja. A igreja está no céu e a igreja está na terra. A igreja é vista no céu como um grupo de 144 mil. Né? É vista. Mesmo no céu, mas já numa perspectiva, digamos assim, de quem está olhando da terra, como uma multidão contada. A igreja está no foco. Essa é uma mensagem, uma revelação de Jesus à igreja. A igreja é central na revelação. Cristo e a igreja. Cristo e sua igreja. Então, essa é a tônica de toda a mensagem do livro de Apocalipse. E é interessante que coisas terríveis vão acontecer à terra, que são comandadas por Deus lá no céu. Inclusive, esses anjos são comandados pela voz celestial. Só estão, digamos assim, entrando em ação, cumprindo sua missão, à medida que recebem uma ordem. À medida também que os selos são desatados, destravados. E aqui há uma proteção de Deus para a sua igreja. Não vai acontecer nada, nem a qualquer árvore, antes que cada cristão tenha recebido o selo. É claro. É o começo. É o começo do capítulo 7. Cada cristão é protegido. Só que entendamos o que significa essa proteção. Então, a igreja passa pela grande tribulação? O capítulo 7 claramente diz que sim. Essa grande multidão quem é? São aqueles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram do sangue do Cordeiro. São provenientes da grande tribulação. Então eles morreram, são mártires. mas eles não receberam o selo da proteção, receberam. Mas são árvores. Cristo tinha o selo de Deus, não foi ungido de Deus? Foi martirizado. Pedro não tinha o selo de Deus? Tinha. Foi martirizado? Foi. Paulo tinha o selo de Deus? Tinha. Foi martirizado? Foi. Que tipo de proteção é essa? No mundo tereis aflições. Então não é uma proteção que nos livra das aflições, mas é uma proteção que nos livra da ira de Deus, dos juízos de Deus sobre a terra, mas não nos livra, digamos, dos embates que teremos nesta vida, principalmente dos embates contra as forças do anticristo, os opositores da igreja, que vão fazer mártires, que vão fazer muitas vítimas, que fizeram essa história da igreja, e como? Mas tudo o que nos acontecer, primeiro passa pelo crime de Deus. O Senhor comanda do céu todos os atos, e nenhum fio de cabelo lá na nossa cabeça que não seja contado por ele. Então há uma proteção. E aquilo que atinge a terra como juízo de Deus, não atinge a igreja necessariamente. Nós lembramos agora, eu lembro a vocês, de quando Deus trouxe juízo sobre o Egito, na época do Antigo Testamento, do êxodo do povo. Quando o povo estava cativo e o faraó teimava e não queria soltar e libertar o povo. Deus manda a primeira praga. Essa primeira praga, a segunda, a terceira, até a décima, todas elas atingiram e afetaram os egípcios. E não afetaram o povo. O povo não precisou sair para ser protegido. O povo foi protegido dentro da esfera de perigo. Aliás, é isso que Jesus orou. A oração de Jesus, sacerdotal. Não peço isso. Do mundo, mas que os livre do mal. E os mártires, por que é que aconteceram? Oi, Cristo. Você está dentro do mundo, mas está com a proteção de Jesus. O selo, você tem o selo do Cristo. Você não é um joguete na mão dos homens diante das circunstâncias. Jesus falou para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Portanto, Cristo sabe que ele é protegido. E se ele vai para a cruz, é porque uma ordem foi dada lá do céu. Ele vai cair nas mãos, vai obedecer e cumpre. E se resignar. Aí é a questão dos mártires, respondendo já a sua pergunta. Por que os mártires? Por que morrer? Por que sofrer? Porque esse mundo é um mundo mau. E nós seguimos ao Cristo, que foi odiado por esse mundo. O Cristo que foi perseguido nesse mundo. Rejeitado desse. Ele foi rejeitado por judeus, ele foi rejeitado por humanos, ele foi rejeitado por todas as nações. Ele foi aceito por poucos. Poucos abraçaram Cristo naquela época. Poucos foram seus discípulos. Havia até uma multidão atrás dele, mas essa multidão estava interessada em milagre, essa multidão estava interessada em multiplicação de pães, mas quando, digamos assim, quando o bicho pegava, a multidão ó, se espalhava. Onde é que estava a multidão? Onde ele estava a multidão quando Pilato perguntou: quem vocês querem que eu solte? E a multidão disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Fizeram isso por Deus. Nós seguimos o crucificado. Importa entrar no reino dos céus, diz Paulo, através de muitas tribulações. As tribulações não devem ser coisas estranhas para aqueles que seguem o atribulado, o rejeitar, o crucificado. É claro que devemos segui-lo e carregar a nossa própria cruz, porque essa foi de fato já a primeira. Quando ele nos convidou para seguir, ele nunca escondeu. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque já, já sabe que está com a cabeça preta, já nega a si próprio. Toma a sua cruz e siga, já sabe que estou seguindo, eu estou identificado com aquele que está sendo perseguido. Você é perseguido de muitas formas. Vou contar algo que aconteceu. Muitas vezes essas formas são tão sutis que você vai. você vê quando vê, onde acontece que muita gente sai da igreja e fica no lugar de novo. É. A coisa é muito sutil. É muito sutil. Então, quando... Agora, já é pouco, né? Quando eu fui pastor em Vila Bonilha, nós plantamos uma congregação em Minas Gerais, no interior, uma cidade chamada uma cidade do lado, Carrancas, do lado de lá. E nós estávamos lá quase quinzenalmente, fazíamos viagem no final de semana, pregávamos a palavra. Pessoas começaram a se converter numa cidade muito católica, cujo padre dominava até na política, ele era senhor da cidade, praticamente, porque era uma pessoa já de uma certa idade, que tinha batizado o avô, o pai, o filho, né? Tinha batizado todo mundo, feito casamento de todo mundo, e nenhuma pessoa era eleita para cargo público, para prefeito, para vereador, se não tivesse a bênção. O aval dele. Não, isso aconteceu no século agora, há pouco tempo, poucas décadas atrás. Não sei se esse padre ainda está vivo. Mas era assim, a missa às 6 horas da manhã ele já estava no rádio, todo mundo, se gosta ou não, você assistia, acordava com a missa às 6 da manhã, porque era a cidade inteira, altos falantes, tomava conta. E nossa igreja era pioneira como igreja evangélica daquela região. Então não tinha. Aí o que acontecia? A gente às 6 horas da manhã já ouvia o padre falando mal da gente. Chegaram esses falsos profetas, cancelados, né? E tinha pau da gente mesmo, falava muito mal da gente, fazia a cabeça da gente para a população, e nós ali para pregar o evangelho. Bom, se converteu uma pessoa que ele, o serviço dele era consertar televisão, rádio, coisas assim. No dia que ele se converteu, na semana seguinte, ninguém mais levava nada para ele consertar. Então, ele teve que mudar de emprego, ele teve que trabalhar em outra cidade, fazer coisas assim. Havia um boicote já, era uma coisa assim, se você se converter. E passado, e eles foram perseverantes, mais pessoas foram se convertendo. Chegou um ponto que quem se converteu foi uma das professoras de uma escola para espírito, uma das poucas escolas da cidade. Ela se converteu e ia se batizar. Eu tinha ido lá fazer o batismo dela. E uma luta espiritual, aquela semana toda, eles me contaram que a professora tinha sido visitada pelo padre, que a visitou amigavelmente, né, a princípio, mas para dizer, eu vi que você vai se batizar, está entrando na igreja dos crentes, você, tentando abrir os olhos dela para fazer uma besteira dessa, e chegou ao ponto de dizer para ela, bom, eu estou avisando por bem, né? Você sabe que você é professora lá na escola, né? Você gosta de ser. Bom, já uma ameaça. Uma ameaça, no final. Tentou na boa, não conseguiu. E ela perdeu. E ela batizou mesmo assim. Foi uma luta. Uma luta que nós vivemos lá naquela cidade. Interessante, então você vê perseguição acontecendo. Ah, olha, foram anos. Mas está até lá, até hoje a igreja. Olha, não, porque outra coisa que acontece, não, tem uma igreja lá, mas o problema nosso lá é que chegou uma outra igreja. Aí chegou, não uma outra igreja, chegou um outro grupo. E como a gente só ia de 15 em 15 dias, esse grupo estava lá diariamente, e eles eram de uma outra igreja, eles começaram a dizer que a igreja deles, o evangélico era melhor que a nossa, que eles iam para lá, que lá que tinha poder, lá que caía lá, que não sei das coisas, tal. Que prosperar. E aí o pessoal acabou indo para lá. Mas depois se arrependeram, choraram, pediram desculpas. A maior parte deles jovens, a maior parte. E esses jovens, uma cidade pequena, ficam sem emprego. Todos foram para outras cidades. Então, mesmo que nós tivéssemos uma igreja lá, teríamos uma igreja muito pequena, muito reduzida, porque aqueles que se convertiam praticamente saíam. Uma cidade que onde os jovens não ficam, não tem emprego, não tem assim, algo que sustente o pessoal. Mas só para um exemplo de perseguição que se dá na nossa terra. O Nordeste muito se enfrentou disso há pouco tempo atrás, até a gente mesmo via. Agora está melhorando o cenário. Só que no Brasil, o Brasil ainda não é o pior lugar. Tem lugares terríveis aqui, atualmente, nesse mundo, onde ser cristão é... Porque eles se encontram quase com a... Ah, é? Esse é o primeiro pastor metodista livre do Brasil. Quando ele se converteu, ele era bem jovem, quando se converteu, o pai dele deu um pontapé no traseiro dele lá no Ceará. Crente aqui em casa não. Ou você escolhe, ou você é meu filho, ou você é crente. Ele foi embora. Porque ele foi uma pessoa crente. Foi para o Rio de Janeiro. E lá estudou, depois foi para o Japão, aprendeu a falar e falar japonês. Fez o seminário dele. Eu tinha uma facilidade para línguas, inglês puro. Lembro da esposa dele contando que quando, não sei se eles moravam por aqui, que eles acharam esse terreno e ele queria fazer a igreja aqui. Ela reuniu uma turma de mulheres que oravam de madrugada. Ele é o fundador dessa igreja. Ele morou aqui nessa casa. Eles são os pioneiros. E foram perseguidos. Só que sofreram muito mais os que vieram antes deles, os crentes pioneiros nesse país, onde eles eram proibidos de serem enterrados. Não podiam ser enterrados. Os cemitérios eram todos católicos, a igreja católica era unida por si. E faziam com os cadáveres? Então, era tudo clandestino. Não, podiam construir templos. Por que os templos do Brasil não têm aparência de templo geral? Os evangélicos. Porque originalmente não podia. Então, aí depois a gente já cresceu assim, então ficou nossa cara, assim. Sem cara muito de igreja, sem torre, sem cima. Nos Estados Unidos você vai lá, as igrejas, você não sabe dizer o que é uma igreja católica, é uma igreja protestante. Os protestantes, a igreja católica protestante, Inglaterra, Europa, qualquer lugar, é igualzinho a igreja católica por fora. Não tem nenhuma diferença. Agora, aqui não. No Brasil, as igrejas evangélicas, por causa da perseguição, a Santa Inquisição morreu muito. Evangélico. Morreu na Europa, morreu no Brasil, condenados pela igreja. A igreja dominante que nos via, nos enxergava como um mal e que tinha que ser extirpado. Bom, aí nós, como protestantes, estávamos seguindo Lutero, que foi excomungado e condenado à morte. Bom, estávamos também botando a cabeça para ele quando dizíamos ser evangélicos naquela época mais antiga. Surgimento da igreja protestante, o protestantismo. E assim foi, e assim é. Portanto, mártires, cristãos perseguidos, é algo comum na história da igreja. E foi mais comum ainda na época desses. Porque eles eram odiados pelos romanos, pelos judeus, pelos povos em geral. Então, eles sofreram uma barbaridade. Mas eram consolados. Foram selados, ainda que mortos, protegidos, estavam na bênção de Deus, nunca foram desamparados e servem ao Senhor dia e noite. É bom, mas embora também a ponte para, né, digamos assim, a ponte também para a realidade, que vem ventos, que vem coisas difíceis, mas você está guardado, você está selado, está tudo debaixo do controle de Deus, você está protegido e abençoado. Mas é praticamente a mesma coisa, né? Só que você veja que não está numa ordem cronológica. Quase que volta para o início, né? Você volta para o início. Você chega no capítulo 7, você está voltando para o início do capítulo 6, para o primeiro selo. É isso que na Bíblia, para mim, dificulta. Eu não tenho uma sequência cronológica. Essas não visões. Tem. Nem os profetas lá. Não tem. Às vezes você lê um, depois você vê que ele está falando a mesma coisa. Apocalipse mais. Eu estava aqui entendendo quando você falou de 19 que foram trasladados, né? Teve mais um que eu. Puxa vida, estou agora na minha cabeça já. Eu não lembro. Moisés. Que Moisés não morreu. Ele não morreu, foi enterrado. Não foi enterrado. Não foi, o corpo dele sumiu. É Moisés. Não, mas ele não. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele foi reduzido. Não, é que não só. Sabe o que aconteceu. O anjo, o arcanjo Miguel, escondeu o corpo dele para que ele não fosse virasse até ídolo, ou fosse idolatrado. Foi isso. Porque o povo pudesse em vez de ficar olhando para Moisés, ou ficar olhando para trás, pudesse olhar para frente, para a Terra Prometida, para o novo líder Josué, em vez de ficar chorando sobre o leito derramado, pudesse olhar para frente. Então Deus sumiu com o corpo dele para que o povo pudesse seguir adiante na sua marcha. E aí, mas ele morreu. Eu tinha essa dúvida. Evitando a idolatria, não é? Todas essas coisas. Evitando a idolatria, e a idolatria traria consigo um olhar para trás. Olhar para Moisés, o saudosismo, uma coisa assim. E não iam reconhecer, não eram capazes de embalsamar Moisés, porque eles já vinham de uma cultura onde embalsamar já era comum. Fazer uma estátua de Moisés, uma tumba de Moisés, e deixar ela frente, ser o nosso líder. Santo Moisés. Iam se curvar diante de Moisés, pedir para Moisés falar, pedir uma orientação para Moisés. Logo ia aparecer um que ouviu, que falou. E Josué não ia estar com nada, né? E Josué também morreu? Morreu, mas na Terra Prometida já. Do outro lado já do Jordão. E Moisés foi. E ele fica aqui, né? Ele não entra na Terra Prometida, ele fica na Transjordânia. Por causa da murmuração. Por causa não da murmuração. O senhor já pregou muito bem. Né? Que ele também ficou nervoso. Bateu. Só ver que ele fez duas coisas que ele fez. Uma foi bater na rocha, outra teve duas coisas que ele fez. Estão lembrando bem. O senhor já pregou, foi isso muito legal. É isso aí, gente. Muito bem, por hoje. O capítulo está aí comentado. Se tem mais dúvidas a respeito, né? Então, quando fala que Jesus abre o livro do céu, o livro da vida, então Deus já sabe quem são deles. Eu creio que sim, né? Eu achei. Eu creio que ele sabe. É que já estava assim, tudo bonitinho, prontinho lá. Aí. A gente, aí surge uma outra questão. O fato de Deus saber é porque já está pronto? Né? Uma coisa já implica na outra. Ou ele sabe tudo que na sua presciência, porque o soldado. Ou ele sabe porque ele pode antever o que vai acontecer. Então, ele sabe porque já está predestinado? Ele sabe porque ele tem uma visão. Ele sabe porque ele pode é o criador. Então, ele sabe. Agora, por que ele sabe, como ele sabe, torna ainda é um mistério para nós. Não tem uma única explicação. Deus pode saber de inúmeras maneiras. Judas Iscariote já era predestinado a sair. Mas era predestinado porque foi construído para aquilo, ou porque Deus encontrou aquele camarada e já percebeu aquele defeito? De caráter, aquela tendência, pegou assim e falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Você cumpre bem esse papel, pega ele aqui, ó, lá. Porque você é um traíra por excelência. Vamos supor, ele tivesse se arrependido. Não sei, porque ele foi predestinado. Ele foi predestinado por quê? Foi. Foi predestinado. Mas quando se fala que ele foi predestinado, eu tenho mas é porque ele tinha uma predisposição, é isso? Poderíamos falar assim, do coração. É. E Deus aproveitou e usou ele para cumprir. Deus conhece a gente antes mesmo da gente nascer. Ele tem uma capacidade de nos conhecer em diversas situações hipotéticas. Se isso acontecer, como é que nós reagimos? Se isso acontecer, como é que nós reagimos? Então ele pode nos colocar como Deus, em diversas situações, mesmo antes da gente nascer, ele já pode nos experimentar em cada uma delas na sua própria mente sábia. Ele já sabia. Ele, Judas, era da pá virada, botou o camarada para cumprir o papel que ele cumpriria, de qualquer ele seria um traíra. Se ele não estivesse no grupo de Jesus, seria um traíra no nosso grupo. Seria, se estivesse em outro grupo, seria um traíra no outro grupo. Por quê? Porque isso dizia a respeito à sua própria vida, à sua predisposição. Que não quer dizer que Deus o tenha predisposto a isso. Não. Deus não o fez assim. Mas Deus o enxergando assim. Aproveita. Então, por isso que eu estou falando. Quando a gente fala de presciência, a gente está falando de algo que vai muito. É muito para a nossa cabeça. A gente não consegue pegar isso. A gente não consegue refletir sobre tudo. Eu só estou dizendo que não há uma explicação tão simples como dizer. Tudo será porque Deus já escreveu. Não, Deus não precisa escrever para saber. Entende? interessante. Aí é, é, mostra o poder dele muito acima da nossa compreensão. Amém. Pastor, é, lá no. Deus usou Judas para ser servido, para servir naquilo que era o plano dele. Né? Fazia parte do plano de Deus que Cristo fosse para a cruz. E o Judas cumpre um papel importante nessa função. Só que Deus não fez Judas fazer isso. Judas fez porque quis. Nem Nabucodonosor. Você está entendendo? E nem Nabucodonosor fez aquilo nem lá. Nem Jezabel também. Porque o que o Nabucodonosor fez e ia chamar de servo foi julgar e destruir Jerusalém. Agora, ele foi servo por quê? Porque Deus já tinha dito: se vocês continuarem no pecado, não se arrependerem, vocês vão ser julgados. Esse juiz vai cair sobre vocês. E Deus usou Nabucodonosor. A ambição, a ira, aquele espírito diabólico dele, Deus usou. Aquele imperialista terrível para executar um juízo dele. Nesse sentido, foi certo. Sem nem saber. Sem nem saber. Não chamava Jesus, não fazia oração. Isso mostra o domínio de Deus sobre tudo e todos. O domínio de Deus sobre os anjos e até sobre o inferno. Quantas vezes o diabo aparece na Bíblia cumprindo uma função divina? No caso da enfermidade de Paulo. No caso de Jó, no caso da enfermidade de Paulo, Paulo diz assim: eu estou sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Só que isto está vindo para mim, não para o meu mal, para que eu não ensoberbecesse. Deus tomou o diabo que gosta, porque Deus não é de dar tapa, de bater, de fazer essas coisas. Mas ele faz. Preciso manter meu servo humilde. Diabo, você gosta mesmo desse tipo de coisa, mas vai fazer um bem para ele, pode ir lá. Vai fazer um bem para Jó, pode tocar. Deus controlando o diabo. E nesse sentido, nós somos selados. Então, nós somos bloqueados contra o poder do mal. O mal só tem acesso a nós passando pelo crime da provação de Deus. É muito interessante. Eu entendi bem a questão do mal. Uma vez que o senhor até pregou, falando que o mal é um cachorro preso, né? Amarrado, Satanás, é como um cachorro amarrado. É o anticristo. Ele vai dando corda, ele puxa, então. Ele tem liberdade, mas uma liberdade assistida, uma liberdade controlada, uma liberdade com rédeas limitadas. Se não fosse assim, o demônio não tinha permitido a gente fazer essa reunião. Não tinha acontecido nada. Aliás, ele tinha sassaricado o dia inteiro, perturbado a vida da gente. A gente não tinha paz, a gente tinha tormento. Se ele pudesse fazer o que ele bem entende, gente. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. O diabo tem, ele tem limite porque ele vai fazer. As coisas só não estão pior porque está sob o controle de Deus. E até o diabo obedece a Deus. Claro. Só o Senhor. Aliás, quando chegava Jesus e alguém estava endemoniado, o demônio logo já ia pedindo desculpa. Já morreu de medo. Não é assim? Essa é a verdade. Quem é Senhor é Deus. Só um Deus. Os outros são tudo falso, usurpador. Né? Olha, Jesus reina. E ele usa os governos. A gente lê lá Romanos capítulo 13, fala assim: as autoridades civis, militares, elas são instrumentos também nas mãos de Deus. Guardadas as devidas proporções, como na boca do Nosor, tem que fazer uma interpretação disso. Porque às vezes elas fazem absurdo, mas veja que elas mantêm paz, lei. É importante. É, a injustiça é nesse mundo, mas há uma certa ordem. O poder judiciário comete muitos erros. Mas ainda mas há uma mantém, certa ordem, não é? Mantém um certo controle. A polícia aparece algumas aberrações. Tem muita polícia besta fazendo coisa errada, mas é melhor que ainda tenha polícia do que sem polícia, concorda? Então você está entendendo que aí a gente vai ver, tem uma certa ordem, há um certo valor moral no coração, não apenas dos cristãos, né? que não é cristão e tal. Isso faz bem, isso coloca as coisas os devidos lugares. A gente pode ir hoje para casa, dormir, fechar os olhos, se o diabo estivesse fazendo o que ele quisesse, a gente não piscava. Mas não é, essa, temos que pensar. Bom, vamos seguir adiante. Não se assuste com os próximos capítulos de Apocalipse, porque Deus, são os anjos que já estão segurando o vento, e se o vento vem, porque os anjos o liberaram. Deus vai permitir eles liberarem. E tudo debaixo do controle para um propósito bom. No final é para fazer bem.